meu plano tá só pra deixar de frente. Irei acessar o sistema aqui e aguardo a cota do 733. Tá, prefeito ACHG, vou até Lauro de Freitas, considere até Lauro de Freitas. Perdão, Teixeira de Freitas. Tenente, 2733, aguarda a cópia, ajuste no 01. Então, 3663 indicada. 260. Saguendo reduziu para 200 devido à turbulência aqui nesse setor. Sente. Então, 3663, reduz a 220 mais. A 3663 copiou o controle? Negativo, foi recortado. Reduza 220 mais. Redução 220 mais, 3663. Receptando localizador, visual com a pista 28, Chanel 6285. Chanel 6285, complete final, torre 118-6. 118-6, senhor. Muito obrigado, até logo. Bom pouso. Obrigado. Salvador, Codial, bom dia. 6225 ou Chanel. No localizador, visual com a pista. Bom dia, cheque o trem. Ainda tá em cima, senhor. Vamos baixar já já. Tente, pista livre, tem pouso autorizado. O vento é 220.89. Pouso está autorizado na 28. Vou informar o senhor baixar a travada daqui a pouquinho. Passaredo 2223, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizada. 2.000 pés, 1 no 0 no 5, reporte oral, estabilizada aí. Baixou e travou, 6225. 225, ciente. 210 com 10. Ciente, obrigado. Correu mais um pessoal da... Vitor, acione a parte táxi. Dois, dois, dois, três, confirme pro. Tá na prova de usar. Sente, a porta está brisada. Portar. O 733 está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Teixeira de Freitas, 1 Centena, planeante. Pista via Golf 677, pista 28, com curva à esquerda, saída coral. Controle 119.35, transponda 5442. Autorizado Teixeira de Freitas, 1 Centena, planeante, pela Golf 677, decola da 28, curva à esquerda, saída coral. Controle 119.35, aciona 5442. curva, curva à esquerda para fazer decolagem. Táxi autorizado até a Taxiway Hotel. Reporte na hotel, o Fusera 2733, POB. Muito aberto, entendido, curva à esquerda para decolagem. Saída Coral. Chamará no hotel. Paulo Salvador 3179, pushback somente na remota. Autorizado 3179, seu táxi. Passageiro 2223. Passageiro 2223, complete final, torre 186. 186, grato, passageiro. Paulo Salvador, 6225, Librano, na sua escuta, bom dia. Bom dia, portão 1, 6225. Já não, obrigado. Desde 663, desça para 2.000 pés, ajustando 095, livre LS, reporte estabilizado. 3663 para 2.000, ajustado a 095, reporte estabilizado. 3, o vento é 220,612. 220,612, pouso na 28. Paulo, Paulo Salvador, do Chané 6225. Chega. Só tem a saída prevista para Brasília, por favor, senhor. Brasília é a Gole, da pista 28, do Chané. Gole, obrigado, então vai chamar mais agora. Puxe e acionamento na remota 12, 5345. E aguarda na remota 12. Juno 36, transfere, cruza 250 para o 150 na proa de Cari, aceita a informação pelo. Azul 9136, sendo identificação, autorizado, chegada a Cari, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000 pés com 1015, chegada a Cari, 9136. Mantenha a posição, 2733. Mantenha a posição, 2733. Minha torre agora 186, o Força Aérea 2733. Final, torre 118.6. 118.6, grato. 4403 a bordo, dará um voo em Santo Amaro, frente ao Inter. Para o táxi, está 3179. 144, 4 horas, Galeão. 79 até o ponto de esperada 28, via pátio 3 na minha escuta, o 3179. Via pátio 3, ponto de espera 28, mantendo a frequência 3179. Tá aqui em frente, vai chamar 1219-2263. Força aérea 2733, cruza pistão. Vai cruzar pistão, força aérea 2733. Tô aí, vamos que correr até o campo, tá? Vitor, táxi, ajuste no 015, reporte espera. Ah, liga o táxi, reporta a espera, viu? Passaredo, após o mesmo autorizado, tá? Isso até o ponto de espera, na minha escuta, reporte ponto de espera, pronto. Olha a passagem do passaredo, prossegue à esquerda até a cabeceira da 28. 3663, pista livre, o ajuste 1015, 230 graus 89, pista úmida, tem ponto autorizado. Baixo travado, livre pouso, 3663. 345. 345, guarda só mais um instante, um traço da passarela vai ingressar para a remota. Batangue CSR, Salvador, Santo Amaro, Grupo Zulu. 500 pés, pista 17, vai decolar com proa norte, 1935, 0131, Yankee CSR. 0131, proa norte, 500 pés, com decolo 17, com proa norte, 86, Yankee CSR. 2216, tá antes da Juliette. Remoto no 4, 2223. Remoto no 4, 2216. Decolagem após a papá, o vento é 230 com 10. Da papá. 25345. 2179, transfere 186 via Kilo e Alfa até o ponto de esperada 28. O ajuste no 095, o 3179 confirmando a curva, após a decolagem, curva à esquerda, bicho da gole, ok? 3179, uma boa viagem. Vem lá, Kilo e Alfa. Passar 28, chama a torre e vai monitorar a torre a partir de agora. Segue o cara da Força Aérea. Colando a 28, curva à esquerda, até mais tarde, amigo. É Coral ou Coral Uno? Coral Uno. Coral Uno, gente. Papá, papá, Mike, Gillette, Romeu, controle Salvador. Vitor autorizado, decolagem 210 com 8. Papapá, Marcos, Juliette, Romeu, controle Salvador. 2733, a linha mantém. A linha mantém o 2733. Você era 2733, após a decolagem, manter a proa até 2000 pés. Após a decolagem, manterá a proa até 2000 pés. 3663 ao 04, esquerda, mantém a Delta e chama a Solo. 63, confirme, liga pela Kilo. Pela Delta, da esquerda, e mantém a Delta e chama o Solo. Sente após desvio para o Dizan, o 9136. Após desvio, Suzan, 9136. Papapá, Mike, Juliette Romeu, controle Salvador. Escuta, cara. Confirme como recebe o controle. Não entendi. Confirme como recebe o controle Salvador. Agora, 5x5. Sente, foi chamado o Mike e Juliette Romeu 5 vezes, sem nenhuma resposta. Mas eu tava abaixo, atrás do morro aqui, cara, cobrindo um ferramento. Talvez seja esse o motivo. Sente, o Mike e Juliette Romeu mantém a linha do litoral, aguardando nova autorização do controle. Ok, continua na... fazendo... Às vezes eu desço um pouquinho aqui, talvez tava bem escondido atrás do morro, cobrindo o ferramento. Mas tá na escuta do permanente do controle. Gente, o senhor vai ter que manter a linha do litoral. Temos aeronaves na decolagem da 28, que seria cumprido com o senhor. Não, aguardando nova autorização, Rogel. Mike, Eco, Vitor, controle. A sua escuta é decolagem do Manati, autorizada no 1500 pés direto. Ou no 1500 pés direto, Manati, Mike, Eco, Vitor. No 1500 pés direto, Manati, Vitor. Espera, previsão de 4 a 5 minutos, seguirá o cara na decolada. Gente, aguardando. Contato radar sobre a posição Conde, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.05. 4.000 pés, 1.015, informa que livrará em 2 minutos o nível 1.40. O 9136, 5 mil pés para 4 mil pés, daqui a 3 milhas para o Edilson. Gente, o Michael Covito ainda mantém o 1 mil pés, aguardando a sessão 1.500. É que é manter mil pés aguardando? Afirmo, temos aeronaves na decolagem da 28, a instrução do controle foi para esta, manter a proa até 2 mil, após o cruzamento será autorizado o Michael Covito, sessão 1.500 pés. Ok, vou bater então 500 pés, então descida 500 pés da presente direto para Manatia com vento. Gente, mantém inicialmente 1.000, informo que temos um helicóptero, está sendo sobrevoado na proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. O Mike é com vento, mantém a 1.000, vai parar para seguir para 500. Ok, mantendo 1.000 pés aguardando, vento. Gente, grato pela cooperação, o ajuste Salvador 1015, o Mike é com vento. Pode descer para 2.000, azul 9136 completar o Zulu da 28? Afirma, desça para 2 mil pés na produção, ajuste 1015, livre LS, é posto estabilizado. 2015, reportará, 9136. Salvador, Força Aérea 2733, decolado, está mantendo a reta. Gente, Força Aérea 2733, mantém a reta até 2 mil pés, após, completo esquerda na proa de coral. Mantendo a reta, confirme até quando está até 2 mil pés, após a saída coral. Confere, o Sério 2733. Proa Norte, 210 com 10.015. 197, voe IPIT da presente. Bora IPIT, 5217. Desça para 4.000 pés, ajuste 1.05. Para 4.005, 5217, livrado no momento. O Trip 5217 tem condições de descer em high speed? Afirmativo. Gente, está liberado o Trip 5217. Qual a velocidade máxima na descida? 240 nós. Pode manter essa velocidade até aproximadamente 8 milhas da cabeceira. Gente, pode manter o Trip 5217 da presente pit, descendo para 4 mil pés, ajuste 1015. Se na descida, ajustado 5217. Do Lima Bravo? Estamos com 09 da Bosta. 18.6, Lima Bravo, acionamento, táxi de colagem. Até o regresso. 18.6, até o regresso. Lá. Aqui é Covita na radial 240, distância de Salvador agora 9.6 milhas a 1.000 pés. Gente, confere. Azul 9136, controle. Prossiga, senhor. Reporte, apenas para curiosidade do controle, reporte se consegue copiar o glide. Afirma, está recebendo sim. Gente, grato pela informação, azul 9136, reporte estabilizado. Contará. Trip 5217, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Sendo ativo, está livrando agora o 5217. Controle, bom dia, informação de Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador, quando possível estimado de pouso. Faltará 20 minutos, 20 milhas de Salvador, o estimado é mais às 10h22. 10h22. 7 milhas. Antes de usar os 50 e 1 minuto. Afirmo, inicialmente mantenha a proa até os 50 e após a coordenação com o controle. Obrigado. O Vitor, autorizado, 1.500 pés da presente. Autorizado, 1.500 pés da presente, Mike, do Vitor. Zuna 79 autorizada, decolagem mantendo a proa até 050, 180 graus, 612. 9136. Estabilizando o localizador visual com o campo. Gente, eu gostaria que o senhor confirmasse as altitudes da rampa, se confere. E informar para a torre? A gente informa sim, pode deixar. Gente, chame mesmo agora 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. 434 na escuta do controle. Dambo, bom dia, 30 quilos. Descendo até 150. Gente, vou Icari, está presente, gol 1434. Icari está presente. Espera 2.000 para o Mike Covito. 1.500, Mike Covito. Aproximação, aguardando pista livre, ajuste a 1.015. Só tá passando agora 1.620 pés com 5.7 do DME Salvador, tá? Então tá certinho a rampa aí. Foi o APP que solicitou esse cheque? Foi, pediu para reportar pro senhor, né? Tá, ok, eu vou passar pro mesmo, obrigado. Pista livre agora, 220, 10 nós, 1.015 no ajuste, pouso autorizado. Ele me pôs na 28, 4 ou 9 ou 36. Inicialmente até pro hotel 060, chama o controle, 1935. 0060, chama o controle, 3169. 5217, voe e pitch, já presente. Afirmativo, 5217, tá com proa de pitch. Desça para 3 mil pés, o ajuste chama 095. 3 mil ajustado. Ou no 434, se necessitar efetuar desvios, efetue-os pela direita. Descendo vai. Gente, apenas porque temos aeronaves na decolagem que poderia ter conflito com o desvio do Gol no 434. Bom dia, obrigado. E bom dia, Trip 5345, próximo ponto de espera da 28. Visual com a aeronave na final. Trip, após a passagem, será que pouso ali mantém? Após ali mantém, 5345. Inicialmente, EVA autorizado. Aguarde a autorização do Centro de Recife Bidevo, então 3179, iremos coordenar comigo. Guardando 3179. Salvador, bom dia, Xané 6312, 30 quilos, descendo ao 1060. Xané 6312, acena identificação, autorizado. Chegada a CARI, desse mantenha 060. Chegada a CARI, 050, identificou e forma de transmissão, está antes de contato. Gente, grata pela. Controle espacial, por pela informação. Mike, é com o Vitor, reporte 20 milhas. Siga, Mike, Juliet Romeu, confio em posição. Tente, mantenha o sobrevoo no Iguatemi a 300 pés, confere. Torre livre da restrição de 15 milhas para o 5345. 29, Voeneval presente, aguardando o Bidev. Tente, 29, Voeneval. Marcos, Juliette Romeu, sobrevoo será no Iguatemi. Ok. Gente, Mike é com o Vitor, frequência livre, chame para regresso. Polo Salvador Azul 9136, bom dia. Bom dia, 9136, Juliette, Portão 9. Juliette pro 9, 9136. Obrigado. O Mike, Juliette Romeu, sobrevoo será no Iguatemi? Confirma o setor que o Mike Juliette Romeu está, não recebo no radar. E o sobrevoo na Cidade Baixa será por mais quantos minutos? A gente mantém ali do litoral, temos aeronaves agora na decolagem, o Mike Juliette Romeu. Trip 5217, desça para 2 mil pés, na Prodi Usanda presente. Autorizado a final, reporte estabilizado. 2 mil pés, Prodi Usanda reportará, 5217. Teve decolagem, Trip. Salvador, bom dia. Este é o 1922 da Gol. Gol no 922, acione identificação, autorizado chegada a Cari, desse mantém o 070. Cedeu 70 com a Cari, gente, o 922. Gol no 434, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Neguinhas, 3 mil pés. Gol 434. O Xené 63, 14, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Confirma o 6312, 4000? Confere. Entende. Se decolado às 17, 1935, um gol. 1935, uma boa. Confirme o 3179, mantém Eval? Guarde. Contato 5345, está na escuta do controle? Negativo, acabei de chamá-lo. Cruzando o 1500 pés. O trip 5345, sua para o 280, saída Gole. Gole o trip 5345. Liga mais, Juliette Romeu. Gente, o mais, Juliette Romeu, sobrevoo no máximo a 500 pés, confere. Não, passo 140. Gente, confere. Estamos tentando ainda contato com o Recife e a Prodi Bidev, sem contato ainda. O 3179, aguarde para chamar. Beleza. Após o Cari Usano, por favor. Confirme. Após o Cari, então, a Prodi Usano. Afirmo, gol no 434. Três. Prodi Salvador, então, 3304, com informação, quilo, bom dia. O Yankee Serra Serra em contato com o controle. Gente, o Yankee Serra Serra montará 500 pés até destino. Frequência livre, Yankee Serra Serra. Produção 3304, bom dia. Então 3304.